briga em briga. Nem vem falar que foi falta de tentativa. Não sou covarde, isso é mentira. Baixa essa voz que odeio baixaria. Vou indo embora e dessa vez sem volta. Mas se quiser me convencer, a hora é agora. Pegue esse ódio, essa fúria. Comigo até de madrugada, mostra que estou perdendo, terminando com você. Faz exatamente igual quando você fez pra me prender. Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva, cai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada, mostra que eu tô perdendo, terminando com você. Faz exatamente igual quando você fez pra me prender. Alô, parceiro Gigante Produções, isso é Olho Pintado, meu filho, bora! Portal do Gigante Bebidas, o homem que vende mais barato em Feira Santana. Não sou covarde, isso é mentira. Baixa essa voz que odeio baixaria. Tô indo embora e dessa vez sem volta. Mas se quiser me convencer, a hora é agora. Pega esse ódio, essa fúria, aproveita a raiva, cai de boca na minha boca, faz amor comigo até de madrugada.